Portal do Arrocha. Olha, eu não sei se isso é fato ou é história que contam, mas se você tiver algum amigo que estiver vivendo essa história, compartilhe essa canção com ele. Braças e paixão. Tava dentro do carro, estacionado em frente a um motel, só pra dar um flagra naquela que diz ser fiel. Fui contratado pelo marido, sou detetive e tô sendo bem pago por isso. Mas o cara desconfiou, o flash da câmera chamou a atenção. E do outro lado da rua, ele gritou: preste atenção. Você que tá tirando foto aí, é você mesmo, né? Você tá tirando foto pra mandar pro cara, você é detetive, né? Então se liga, então se liga, tira foto, manda pro corno, corno. Faz um vídeo, manda pro corno, corno. Tira foto, manda pro corno, que o corno tá esperando. Manda a foto pro corno, tira foto, manda pro corno, faz um vídeo, manda pro corno. Tira foto, manda pro corno, que o corno tá esperando. Manda a foto pro corno. Tava dentro do carro, estacionado em frente a um motel, só pra dar um flagra naquela que diz ser fiel. Fui contratado pelo marido, sou detetive e tô sendo bem pago por isso. Mas o cara desconfiou, o flash da câmera chamou atenção. E do outro lado da rua, ele gritou: preste atenção. Ei, você que tá tirando foto daí, você foi contratado, né? Você é detetive. O cara te contratou, foi? Tira foto, manda pro corno, corno. Faz um vídeo, manda pro corno, corno. Tira foto, manda pro corno, que o corno tá esperando. Manda a foto pro corno. Tira foto, manda pro corno, faz um vídeo, manda pro corno. Tira foto, manda pro corno, que o corno tá esperando. Manda a foto pro corno. Tira foto, manda pro corno, corno. Faz um vídeo, manda pro corno, corno. Tira foto, manda pro corno, que o corno tá esperando. Manda a foto pro corno.